de Cotia, família Dodge. Ei, é isso mesmo. Quanto custa a sua vida, irmão? Eu te pergunto. Quanto vale a sua vida, te pergunta, eu não sei. Ei, tão louco, fica esperto, atento ao que eu direi. Por se ver de outros se matam, uns confiam na sorte. Mas é quente, eu te digo, sua casa caia para a morte. Preste atenção, onde pisco na água a sua caminhada. Tem gente esperando a sua morte, uma desgraça, uma mancada. O desist, se der brecha, é fatal. A morte, o tormento, se fosse em Cristo, é mal, escute só, plim, plim, plim. Quanto vale a sua vida, talvez? O seu dinheiro que te corrompe e te escraviza. Mulher, poder, fortuna, riqueza, quem sabe a fome. Infelizmente, o homem vende o corpo, o homem, por ganância. Mas curto é o caminho, doloroso é o resultado. O que parecia doce ficou amargo, embaçado. O valor da vida, Jesus nos mostrou quanto por mim e por você. Sua vida entregou, entregou. A sua vida entregou por amor. Diga, irmão, quanto custa a sua vida? Drogas, bebidas, armas, será essa quantia? Fique ligeiro, parceiro, a morte é o salário do pecado. Do pecado! Não foi com essa intenção que Jesus morreu na cruz do Calvário. A vida que a gente leva, eu tô ligado que é embaçado. Parceiro ligeiro, não escolha caminho errado. Drogas, mulheres, mas existe um outro lado. Fuga, tiroteio, só vela, cachorro lacrado. Tudo do crime maluco é pesadelo pra quem sonha. Pra quem conhece as leis e banco sem vergonha. Muito melhor ficar a pampa e procurar outra saída. Pois a pergunta que eu te faço é quanto custa a sua vida? Jesus morreu por você, não pra ser morto numa chacina. Ou pra você ficar dragando sua vida em uma esquina. Por isso a vida sua sina, não seja mais um suicida. 10, 20 ou 30, será essa a quantia? Se fosse preço no inferno, sua alma está vendida. Satanás paga o preço sem troco, sem estia. O tempo ainda dá pra que você se arrependa. Sua vida vai ver mais, então por pouco não se venda. Não se venda, não se venda. Então por pouco não se venda. Diga, irmão, quanto custa a sua vida? Drogas, bebidas, armas, será essa a quantia? Ligeiro, parceiro, a morte é o salário do pecado. Do pecado! Não foi com essa intenção que Jesus morreu na cruz do Calvário. Sim, fala mentira, eu não me iludo, não me engano. Resgato a periferia, mostra a verdade para os manos. A verdade seja dita, doa quem doer. Que Deus poupe aquele cara que derruba o outro pra crescer na sede. De ser o primeiro, ele te mata, ele te destrói. Infelizmente a ganância, a mente do homem, ela corrói. Te deixa impotente, te deixa incapaz. Poupe sua vida, se entregue a Cristo, não seja escravo de Satanás. Vem mais, vale a vida eterna, que a passagem pro inferno. Não seja daqueles manos que se julgam tão esperto. Aqui o papo é sério. Ei, mano, fique esperto, não deixe se envolver. A morte abraça o primeiro que se deixa corromper. Deus te ame, por você daria o mundo inteiro. Como prova no seu amor, o sacrifício, o cordeiro. Então desperta, lobo, que o tempo está passando. Não entre neste embalo, não morra no engano. Não entre neste embalo, não morra no engano. Pode crer. É o valor da vida. É. Aí, ele morreu por você, se entregou, foi pra cruz, morou. Dá pra você se entregar às drogas, bebida, a cocaína. Aí, irmão, o diabo tá na esquina, tentando te matar. Mas aí, Jesus olha por você, desde o ventre da tua mãe, ele te escolheu. E ele tem o melhor pra tua vida. Aí, qual é o valor da tua vida? Família Dodge, instrumentos da obra do Justo Eterno, Zona Oeste, Cotia, falou pra você, pode acreditar, Zona Leste, paz, é nóis, firmeza total. É isso aí, família Dodge.